Jamais devemos olhar para trás, senão o caminho que está na sua frente será curto demais. Olhando para trás você verá um passado que jamais te dará felicidade, amor, libertação. Mas traz amargura, desgosto e desilusão. Meu modo de vida se modificou. As correntes que me prendiam foram quebradas e não vou cair mais em nenhuma cilada. Caminhos errados só tem para te oferecer angústia que tomou conta do seu ser. Mas quando você morrer, contas você vai ter que acertar com todo poderoso. Quando chegar seu fim, ele será rigoroso. Mas na sua vida, mano, você não quer se abrir. E atrás de cada vacilo, você só sabe cair. Que pena que muitos manos não querem dar ouvidos, dando a de durão ou com medo da discriminação. Na pilha dos amigos parece até robozinho, mas no dia do juízo final você vai ter que dar conta de si. Conta de si. Jesus, autor da vida, só ele pode dar sua saída. Jesus, autor da vida, só ele pode dar uma nova vida. Não estamos aqui para brincar, simplesmente estamos aqui pra te falar a real. Porque as coisas por aqui estão ficando é séria. O mundo está perdido com tanta coisa que não presta. Você vacila, deixa a droga te consumir. O diabo é um traíra e não vai desistir. Perseguir a sua vida, vai tentar te jogar. Que ele veio para o mundo pra matar e roubar. Olhe pra você, tente entender que o diabo está querendo levar você. Pesquisa nos jornais, rádio e na TV. Mostra cada dia vários jovens se envolvendo no índice das drogas. Muitas pessoas estão na solidão, vivendo em angústia, sentindo na pele a dor da amargura. Mas Jesus, autor da nossa vida, nos oferece uma saída. Então esteja preparado pra deixar o mundo de lado. Saia do pecado, dê valor à sua vida. Arrepende-se dos seus erros e venha viver uma nova vida. Tem tantas pessoas no mundo de horror, mas ninguém entende que Jesus é o nosso salvador. Abraça essa oportunidade, não deixe escapar. Mas se você vacilar, bum, vai te pegar. O diabo vai te pegar se você vacilar. A única saída. Jesus, autor da vida, só ele pode dar sua saída. Jesus, autor da vida, só ele pode dar uma nova vida. Descrença própria no caminho da perdição. Agora sei que sou um homem de decisão, porque tomei a atitude de um cidadão. Jesus transformou meu coração. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Já não sei o que vive mais. Cristo vive em mim, sua palavra me transformou e me fez assim. Por isso estou aqui tentando mostrar a solução. Se levantar o seu clamor ao Senhor, ele irá de encontro com você. O sopro da vida ainda habita no seu ser, pois foi Deus que derramou o seu poder. Muitos ainda são pó e cinza, mas através do sopro ele te deu vida. Que pena que o caminho que você segue é torto, desagradando a Deus, o misericordioso. Mas para ele você é muito precioso, pois você tem algo importante e valioso. A sua vida está sendo entregue para o lado errado, e o lado certo está sendo descartado. Esclarecendo pra você, Jesus está sendo desprezado. Me desculpe se você achou isso um julgamento, pois pegamos a Bíblia e tiramos que está dentro. Melhor madura a realidade do que queimar no inferno na eternidade. O pecador deve buscar a Deus enquanto está em vigor. A sua promessa foi que nos libertou. Aqui o tempo é curto, receba a salvação. Aqui não tem limite, meu irmão. Chegará o dia que ele não será achado. Então busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu espírito para te libertar. Mas espere por esperar, caso ao contrário, o seu dia vai chegar. Pois o que o homem plantar, isso também sei fará. Jesus, autor da vida, só ele pode dar sua saída. Jesus, autor da vida, só ele pode dar uma nova vida, uma nova vida. uma nova vida. Jesus. Aleluia.